Salvador, bom dia, Gol 159.300, saída da Elmont. Tá, 2-2. Já pode tomar a prova. 299. 299. E nós temos o PS 299. Contra-vi Salvador, voo no 649. Bom dia. 60 Natal, voo no 649. Salvador, muito bom dia, azul 4234, decolado, cruzador 1200 a 3500. Salvador, bom dia, Pouco, obrigado.